Minutos de Mindfulness, Episódio 2, da autoria de Vítor Bertocchini. Introdução às 9 atitudes em Mindfulness. Parte 1 de 2. Simplicidade. Esta palavra pode descrever a abordagem mindfulness. No entanto, o cultivo de uma consciência não julgadora, curiosa, aberta e compassiva, momento a momento, será provavelmente uma das tarefas mais árduas para os seres humanos. E um dos motivos é por estarmos tão profundamente envolvidos em estados mentais condicionados, quase sempre num modo reativo. As atitudes desempenham um papel muito importante na abordagem mindfulness e, segundo Jon Kabat-Zinn, são um solo no qual podemos cultivar a capacidade de acalmar a mente e relaxar o corpo, desenvolver concentração e ver com maior clareza. As atitudes constituem os pilares de mindfulness em geral e no âmbito do curso de redução de stress baseado em mindfulness em particular. Cada uma dessas atitudes, cultivadas conscientemente, influencia o desenvolvimento das outras. Juntas, estabelecem a base a partir da qual podemos construir uma prática de meditação sólida. Assim, durante a prática de mindfulness, convida-se os participantes a trazerem certas atitudes, tanto na prática formal como na informal. Estas atitudes, descritas inicialmente como 7, foram posteriormente ampliadas para 9. E é claro, poderá praticá-las num dos nossos cursos de mindfulness. Mindfulness é mais do que apenas sentar e meditar numa almofada. É um estilo de vida, uma forma de viver com presença e intenção plenas. Jon Kabat-Zinn organizou 9 fundamentos atitudinais de mindfulness que podem servir como orientação tanto na prática formal como na vida em geral. Estas atitudes ganham uma relevância acrescida no programa MBSR, uma intervenção psicoeducativa que procura reduzir o stress e aumentar o florescimento humano. Primeira atitude, o não julgamento. Mindfulness é a consciência que emerge ao cultivar uma atenção intencional à nossa experiência, que se desenrola a cada momento, sem julgá-la de forma crítica. Isto significa não avaliar de forma automática tudo ao nosso redor, categorizar a experiência em boa ou má. Somente com uma atitude aberta e sem preconceitos é possível notar realmente o que está presente nas nossas vidas. Cada julgamento distorce a nossa imagem das coisas, colocando um filtro sobre elas. Mindfulness não pede para interromper esse julgamento, porque simplesmente isso não seria possível. No entanto, ensina-nos a observar a nossa tendência constante de julgar, permitindo relaxar essa intenção. E isto abre possibilidades de escolha e de maior liberdade. Segunda atitude, paciência. A atitude de paciência e mindfulness é uma forma de sabedoria, demonstrando que entendemos e aceitamos que às vezes as coisas devem desenrolar-se ao seu próprio ritmo. Ao praticarmos mindfulness, cultivamos uma atitude de paciência com a nossa mente e com o nosso corpo, lembrando que não há necessidade de sermos impacientes. Terceira atitude, mente de principiante. A mente de principiante, ou do explorador, do investigador, percepciona como se fosse a primeira vez. É possível repercepcionar com maior curiosidade e interesse todo um conjunto de atividades rotineiras diárias, como levantar-se da cama, tomar banho, tomar café, cumprimentar o parceiro, ver o sol. Esta atitude em relação à vida traz consigo um tipo único de magia, que reconhece que todos os momentos são real e completamente novos e diferentes. Cada momento, a plenitude da vida desdobra-se diante de nós. Isso permite-nos romper com o piloto automático, com velhos padrões de pensamento e de comportamento. Com a mente de principiante, existem inúmeras possibilidades que estão abertas para nós. E a curiosidade torna-se a porta de entrada para a vida. Quando damos as boas-vindas a cada momento, como um novo momento, abrimos os nossos corações e mentes ao milagre da vida, ao extraordinário da vida cotidiana. Atitude número 4. Confiança. Desenvolver uma confiança básica em si próprio é uma prática integrante do treino meditativo. A confiança é ao mesmo tempo ser confiável e confiar. A confiança é um reconhecimento de que não estamos no controle de todas as coisas da nossa vida e que muitas coisas vitais para a nossa sobrevivência estão a acontecer constantemente e confiamos nisso. Podemos confiar em nós mesmos quando ouvimos os sinais sutis que o nosso corpo e a intuição nos transmitem a cada momento. E podemos confiar nos outros, não julgando as pessoas de forma automática. É uma espécie de confiança em si mesmo e no mundo. Mas não é uma confiança ingênua. Assim como ser gentil não é uma fraqueza. Podemos confiar no processo contínuo de aumento de consciência sem julgamento, como um processo saudável e regenerador. E também pode confiar que pode lidar com situações difíceis, com graciosidade e dignidade. No próximo episódio, irei apresentar as restantes atitudes. Sinta-se livre para explorar no website todos os cursos, retiros e outros recursos que temos para si.